faz uma. Já que tu não atende minha ligação, eu tomei a liberdade pra te mandar esse áudio. Que ontem aqui em casa minha mãe até fez uma comemoração. Mas já tô acostumada a tu nunca lembrar meu aniversário. Não tenho a mínima intenção de tá esperando tua atenção. Se tu vai tá presente ou não, isso pra mim não tá valendo de nada. É que o tempo tá passando, eu não sou mais uma criança. Eu tô com um monte de verdade pra vir jogar na tua cara. Ano passado teve enchente, lembro que minha mãe ficou doente. Sem conseguir ir pro trabalho, nós tava sem nada dentro de casa. Sua vida é bem diferente, na net tu arreganha os dentes. Postando foto, comendo pizza com os filhos da minha madrasta. Não sei se tu tá sabendo, mas agora teu filho trabalha. Pega essa migalha de pensão e pode enfiar dentro do teu cu. Eu nunca soube mesmo o que eu ia ser quando crescer. Única coisa que eu não queria é ser um merda igual a tu. Nunca ganhei parabéns quando eu tirava a nota azul. Nunca vou lembrar de tu quando eu me formei na escola. Não te vi na arquibancada enquanto eu jogava bola. Tu achar que tu é homem só porque tem um peru. Minha mãe olhava na panela, era só feijão com angu. Ela chorando na cozinha, só essas coisas que eu me lembro. DNA se humilhar pro juiz lá obrigar a tu ter que colocar teu nome no meu documento. Ódio é só que eu tenho pra te dar nesse momento. Coloquei um terno preto pra ir nesse grande evento. Fiz essa pra declarar que eu tô enterrando meu pai. Mesmo se alguém avistar ele dentro de um bar bebendo. Saudade de sentir, mas hoje eu não quero viver. E aí, L-O-R-D, pai, ouvi você cantar pra mim, contar suas histórias pra mim. De cara fechada e poucos sorrisos, íntegro, pra que eu também me tornasse um homem assim. Pra que não falte no prato várias horas de batalha. E nessa luta eu nunca vi o papai jogar a toalha. A ausência do teu abraço não foi falta de presença, pois o tempo é valioso pra quem família sustenta. Responsa dessas vidas que tu leva nessa moto. Não esqueceu de nós em casa, na mochila, nossa foto. Se possível, volta vivo. Não leve nenhum tiro de um playboy revoltado que tu não subiu com pedido. As coisas que tu passa pra nós ter um tênis no pé. Os valores dessa casa, o pão desse café. E se ninguém te disse ainda o grande homem que tu é, é porque o mundo é mesmo assim. O homem ele só é, o homem ele é só guerra. Meu pai, eu sei que às vezes cansado tu pensa, minha família tá bem, preciso fazer mais. Quando solto a minha mão é pra que eu ande, tenha corpo e mente forte, pois meu inimigo é grande. Nosso lar inviolável, a mamãe nosso tesouro, que nós tem que ter valor. Só dinheiro é muito pouco, eu repouso no teu cansaço, agarrado no seu pescoço. Curo as dores do seu dia, pois sei que amanhã tem outro. Na rádio dessa vida eu te dedico o espelho de João Nogueira e te agradeço por me ensinar o certo. Por tá no desenho da folha do meu caderno, pelo beijo no dodói, o cobertor no meu inverno. Por deter todos os monstros do meu quarto, os vilões que te atacam todos os dias na rua. Por trazer a fralda, a fórmula e o Danone. Sujeito homem, disposição que era sua, pai.